Ei, ei. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha pela internet e pela Rádio Taquara. Eu brinquei aqui com o meu colega vereador Thelmo, né? O Thelmo já fica me cuidando aqui de canto de olho, mas sabe o apreço e a amizade que nós temos aí. E vamos em frente então. Inicialmente eu quero aqui destacar aí uma atividade que segundo a prefeitura divulgou com relação ali à Ponte Velha, né? Taquara Parobé. Foi agora liberada para travessia de veículos leves, de grande importância, tanto para Taquara quanto para Parobé. Acho que o presidente esteve lá nos representando, presidente. Eu acho que é uma obra de, pelo que eu vi, ele foi um custo baixo e de uma grande necessidade para toda a nossa cidade, principalmente pelos moradores do bairro Santa Maria. Também, uma situação que eu vim pontuando alguns dias e vim pedindo informações à prefeitura com relação ao calendário de podas. Eu vi aí que o vice-prefeito anunciou que vai ser feito, foi anunciado que não seria feito e será feito. Que bom que vai ser feito, que é um serviço essencial à nossa comunidade e de grande importância. Mas também eu peço que a prefeitura verifique, nós tivemos aí algumas chuvas breves, com pouco tempo, mas de grande intensidade nos últimos dias, e alagou lá a rua Caçanda Fisch, no bairro Santa Maria, que alaga todos os anos, todas as chuvas, enfim, é uma novela. Segundo informações, a prefeitura vai calçar aquela rua, mas é importante verificar a canalização lá, porque senão vai continuar aquele problema para a comunidade. Também o Arroio Sonda, no bairro Empresa, transbordou, várias casas ali foram invadidas de água, pessoa muito humilde ali foram danificados seus pertences, né? Então eu deixo aí o meu pedido, que a prefeitura, como várias vezes já fizemos, tome providências com relação a isso. Observei também que a vereadora Carmen solicitou a Estrada dos Flores, né, vereadora? Lá no Morro da Pedra, aí eu vi a vereadora colocar, acho que é uma demanda que a nossa comunidade precisa, né, os caminhoneiros, pedreiros, enfim, a gente precisa que a prefeitura tome providências, feliz ou infelizmente. Mas eu digo, a prefeitura não pode errar. Caso contrário, a cidade e o interior vão morrer. Não podemos errar no tempo, na forma e nas medidas. Não podemos acumular as pessoas, precisamos de fiscalização efetiva, na cidade e principalmente no interior. Pois, a prefeitura errou no interior. Digo por quê? Ficou só na cidade. Não fiscalizou, deixou as rédeas soltas, constrangendo as pessoas que infelizmente erraram nesse final de semana, que não poderiam fazer o que fizeram, mas também fizeram com que sofressem as famílias daquelas que estão em casa fazendo a sua parte no isolamento. Pois, as nossas vidas não vão voltar ao normal antigo, mas a gente pode fazer um novo normal. Nesses últimos 90 dias, o tempo foi gasto e não podemos desperdiçar esse tempo, porque senão a gente vai ter que voltar para o isolamento. Precisamos de força, esperança, resiliência para acreditar que dias melhores serão possíveis e rezar por mais luz a quem ainda nos governa. Não sem a capacidade, que não tem a capacidade de nos governar, mas podemos deixar aos nossos governantes que não se escondam atrás de uma imagem que está salvando vidas e, na verdade, está iludindo numa imagem de mau gestor da cidade e do interior. De fato, temos que celebrar que a pandemia em Taquara está sob controle. Pois aqui em Taquara, os políticos tradicionais aplicam a profecia do autorrealizável. O que é o autorrealizável? Conto a história que todos sabem que vai acontecer e fazem todos acreditar que são bom político. Infelizmente, não são. Pergunto, quantas pessoas foram testadas em Taquara preventivamente? Pergunto, existe alguma barreira sanitária nas entradas e nas saídas da cidade para fazer a desinfecção? Infelizmente, são situações fáceis, baratas e plausíveis para que nós possamos proteger a nossa gente, tanto da cidade quanto do interior. Ademais, fico à disposição de cada um e cada uma de vocês. Até a próxima semana.